Música, informação, prestação de serviços. Você está na Rádio Mafrense AM, de Simplício Mendes. CYI 931, 790 kHz. Ondas médias, 1000 watts de potência. Rádio Mafrense, um empreendimento. Empresário Oswaldo Mendes de Oliveira. Aqui na Mafrense, eu sou muito mais feliz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, o espaço do Dai do seu rádio será invadido por vários ritmos, notícias, entretenimento e muito mais. Estamos começando mais uma programação Mafrense em audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está no ar. Domingo Total, Domingo Total. O Domingão de muitas músicas aqui na Mafrense. Vamos lá na Mafrense agora, 8 horas e 20 minutos. Muito bom dia, bora acordar, meu povo. Tem muita gente ainda deitada na cama, sabia? Quem me dera, manhã de domingo, plena 8h20, plena 8h20 da manhã, eu tá deitado numa rede, eu tá deitado numa cama, viu? Mas pra falar a verdade, eu não tenho inveja não, porque bom é tá aqui nesse estúdio, bom é tá aqui fazendo um moído com vocês, dentro das nossas condições. Mais uma vez a gente chega até a Rádio Mafrense AM pra começar mais um programa Domingo Total. Programa que é consagrado, né? Não por causa do apresentador, porque essa emissora já tem mais de 3 décadas no ar, e por esse programa já passaram muitos bons apresentadores, grandes comunicadores que fizeram muito sucesso. Eu apenas estou seguindo na pisada, né? Eu apenas estou seguindo o rastro desses grandes comunicadores. O programa por si só é sucesso, graças à Rádio Mafrense AM, que tem esse peso aqui na nossa região. Mais uma vez agradecer pelo carinho da audiência, você que está conectado conosco, acompanhando pela internet, e aquele abraço todo especial, tá bom? Pessoal do rádio, o pessoal não desliga. Quando dá 6 horas da manhã, o rádio chiando, a gente nem entrou no ar e tem muita gente já esperando, esse cara afunchando o rádio para poder a gente começar, né? Bom demais, a gente agradece por esse carinho, a gente se sente aquecido por esse carinho gostoso de vocês. O pessoal liga, manda mensagem, fala do amor que tem por essa Rádio Mafrense. Meu Deus, é diferente, né? É diferente. Eu ouço algumas rádios, né, quando posso, até mesmo aqui na região. Mas é interessante que quando as pessoas falam da Rádio Mafrense, fala com uma paixão, né? É porque é a primeira da região, não é porque é sucesso mesmo. Aqui é madeira de dar em doido, meu amigo. Aqui tem dia que a gente anda alto aqui, né, pra poder fazer a alegria da galera, pra poder alegrar a turma todo dia. Sempre um prazer, gente, estar aqui na emissora. Dizer que hoje a gente tem top 5, tem alguns assuntos sérios pra gente tratar também. A gente sorri muito aqui na emissora, mas tem hora que a gente chora junto também. Tem hora que a gente fala sério. E hoje eu quero tratar de algumas questões com vocês. Estou aqui com a pauta do programa. Já já eu vou dizer como a gente vai caminhar nesse programa Domingo Total de hoje, tá bom? 8h22 agora, eu começo assim, ó, ao som do Léo Magalhães. De que vale ter tudo na vida? Estamos no ar, até às 11. Mas importa agora, você foi embora. Você está ouvindo o melhor do domingo, Domingo Total. Domingo Total.